2, informa o helicóptero pousando à esquerda do eixo de aproximação sem interferir. Cheque o trem, livre pouso na 1-0. Vento 1-1-0 graus, como 3 nós, altímetro no 0-9. Gente, livre pouso. Tá, trem baixa travado, 4032. Gente, Guardião 02, solo 28, frequência livre. Na 3, Sam Recife, no 25 decimal 1 ou na 33 decimal 25. 25 no 3325, boa tarde. Pantanal 4710, observe o Embraer 90 da Azul após a passagem, autorizado portão 04. Pode visar o cara 90 Azul após a passagem, autorizado para o 04, Pantanal 4710. Plano para cópia 5627. Livre 5627 para Aracaju, autorizado 190 via Golf 677, saída Fuca, transição Aracaju, decolada 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, transponder 5541. 260, seu limite é radial 295 de Salvador. Esquerda 260, limite radial 290. Vem 3.5││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ 5.6││ Fernando Confins. Equipe 5241 autorizado, táxi Pátio 1, Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Porta. Salvador, o azul 4065, pronto para decolagem, está no ponto de espera da 10. 065, a linha aí mantém, 10. A linha mantém, está 10, azul 4065. Azul 4032, solo aos 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. 209. Azul 4032, livro. Azul 4032, táxi via Alfa, reporte em São Juliette. Alfa vai reportar em São Juliette, 4032. Trip 5241, para ingresso, Pátio 1. 065, a linha decola da 10, vento no 20 graus, cono 2 nós. A linha aí decola, cono 0, azul 4061. Sente após o cano visual, prossegue via Índia no ponto de espera da 10, 108.6, trip 5241. 5-0-0. Papá Romeu de Charlie Alfa Tango, vou ir na proa de rotatória, reporte na rotatória. Está autorizado, Luciano, vai até buraquinho e direto para a 3, vamos lá. Sente, Papá Romeu de Charlie Alfa Tango. Graças. Meia, transponder 0141. Então, corredor forte, curva esquerda, 20 milhas, decola da 17, controle 19.35, torre 118.6. Controle 119.35, bom voo. Chama controle 119.35, azul 4065, boa. Acionamento, chame torre frequência 118.6. Confie pessoas a bordo? 165, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída da El. Para o 360, sem restrições, ou 4065. Estabilizado, tá visual, voo no 396. Voo no 396, complete sinal, SAMI Torre 1 no 8 decimal meio. Obrigado. Salvador, boa tarde, voo no 396. Boa tarde, no 396, reparte externo. Veste a parada. 5241 na linha, decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com o 9, né? Tá livre a linha, né? Decolar pro trip 5241. Instante para puxar acionar no 2, o 649, já temos aprovado ele aos 240, só um instante, por gentileza. Firmativo. Romeu Papatango na escuta do solo? Salvador está na escuta do Pantanal 4710. Pantanal, prossiga. Fazer uma solicitação ao senhor. O Agnes, aquele indicador de luz de docagem aqui do finger número 4, ele está defasado, senhor. Ele está fora de centro. O nosso mecânico acionou o equipamento aqui, mas visivelmente o avião estava completamente fora da faixa. Foi necessário um balizamento manual para que eu pudesse docar o avião de forma correta. Então solicitar a Infraero que faça a aferição desse equipamento aqui, que ele se encontra meio defasado, ok? Positivo, já estamos na linha com a Infraero, já passando informação. Maravilha, muitíssimo obrigado. Nada. O voo 649 estaria pronto para o pushback acionamento? Afirmativo. Ok, está autorizado então o pushback acionamento. Copia enquanto? Afirmativo, copião. Autorizado então, Salvador, Ilhéus, nível de voo 240, decola a pista 1-0, vai curvar à direita após 2 mil pés ou a terceira milha. Após curva direita, cumpre o perfil do subido da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus. Controle 11935, a torre 186, acione o código 5513. Intenção é pouso na 1-7. Puxa acionamento. É só a portadora, se foi o gol que modulou, ok? E o trip 5627, pátio 3, está livre, puxar acionar, chame táxi. Olá, táxi 35627. 649, faça o check equipamento, chame novamente e coteje na sequência. O gol 1649 está iniciando o passe, autorizado de Ilhéus, nível 240. Decola da 10, primeira curva à direita, acima de 2.000 pés ou 3 milhas. Saída da El, após Leda, depois de 10, a rua Ilhéus. Controle 119.35, controle 118.6. Transponde 5-1-3, é o gol 1649. Gol 1649, após Leda, voe direto Ilhéus. Transponde 5-5-1-3. Após Leda, Ilhéus. Transponde 5-5-1-3, é o gol 1649, após pronto para o táxi. Salvador, estou passando, pronto para o carro. Altímetro 1-0-1-0, livre táxi, chama para ingresso. Chamada para ingresso, 3155, copia? Copia da 3155. Copia, 3155. Da 3155 para Guarulhos. Autorizado nível de voo 340, amplia Zulu 44, decola da 1-0, após curva direita, saída da El, após Leda, após voo Eudes. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, transponder 5536. Guarulhos 340, 1-0, da El, Leda, Eudes, Zulu 44, 35, 86, 5536. Delta 3155, está pronto para o posicionamento. Tá 3155, autorizado para gestionamento, responde para o táxi. Fala Salvador, boa tarde, Goro 396, lembrando. Goro 396, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Julieta. Ciente. Salvador, Olimpo 00 na final do ILS para a pista 10. Seguinte, continua a aproximação, aguarde autorização para toque emitida, Olimpo 00. Aguarde autorização para toque emitida, Olimpo 00. 55627, autorizado táxi via Pátio Uno, reporte para ingresso no... Reporte para ingresso no pátio principal. Gente, reportar para... Tá. Ingresso no pátio principal, 35627. 35627, confirme pessoas a bordo? 42, 42 a bordo. Gente. Nossa, próximo máximo, 9-1 a bordo, autonomia 0222, Aracaju. Solos 39, Levitax, Pátio 5. Índia, por esperador no 0, torre 18, decimal 6. Autorizando a taxa, 119, decimal 6, é o gol 649, confirme POB. POB 91, gol 1649. Veja nove beiral, pronto a cópia. Tribo 5627 para ingresso no pátio principal. Tribo 5627, autorizado táxi via pátio 1, Índia, ponto de espera do 10, torre 18, 118, decimal 6. Certo, táxi foco 118,6, Tribo 5627. Antes da Juliette, gol na 396. Gol 396, observe o ATR da trip após a passagem, autorizado portão 07. Para o 7, gol na 396. Meu índio nome é Beralfa, Salvador, Salvador, mil pés, corredor forte, até 20 milhas. Decola da 17, após curva esquerda, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, 3.01171. Cinco 1, alternando 13325, azul 4065. Apoio meu de novembro alfa, para acionar, chame torre frequência 1 decimal 6, convém pessoas a bordo. Olimpo 00, tocou RMT aos 42, chame controle 19 decimal 35, bom voo. Bora controle 1935, Olimpo 00, obrigado. Oi Salvador, boa tarde, 35627, fora do ponto de espera, pronto. CNM 327, pronto para cópia? Pronto. O CNM 327 para Ilhéus, autorizado, nível de voo 240. Decola da 10, após curva direita, saída da EL, Leda, após voo direto Ilhéus, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, transponder 5523. Autorizado 240 Ilhéus, decola do 10, com curva direita da EL, transição Leda, 1935 controle, 196 torre, 5523 ao transponder, Chanel 6327. Chanel 6327, conhecimento correto, reporte pronto para o posicionamento. Chamará. Essa é a partilhada e pronto. Zuzu, pode descer até o 40? Autorizado, nível 040, Papatango, Lima, Kilo Zuzu. Após saída da El, após Leda, após voo direto Ilhéus, torre 118 decimal 6. Confirmável 6327, do Chaneta. Exato. Há uma correção. Após saída da El, após Leda, após voo direto Ilhéus. Frequência da torre 118 decimal 6. Torre 18 e meia, Dael, vivo, depois de Deus. O acionei 6327, corrigimento correto, resposta pronto para push e acionamento. Para o táxi, o TAN 3155, senhorita. Estamos com 337, Galeão, 118 a bordo. Galeão, 1935, obrigado. 3155 com 337, Galeão, 118 a bordo. TAN 3155, autorizado táxi via parte 1, Índia com a espera da 10, torre 118 nesse momento. 8 e meia, no ponto de espera, obrigado. Subindo para 240, saída da El, voo no 649. Olimpo 00, agora curva esquerda, proa 290. Esquerda 290, Olimpo 00. Controle TAN 3192. Confirme, primeira nave. TAN 3192. Prossiga, TAN 3192. Proa de mar, nível 150. Afirmativo, TAN 3192. Controle Salvador, é o passarido 2231. Passarido 2231, desço para o nível de voo 070, autorizado chegada a mar. 070, autorizado mar, 2231. Quilo Zulu, após pelo desço para 2000 pés, NH 10, 10, autorizado na LS, a parte estabilizada. Passaredo 2231, reduza a velocidade para 2509. 2509, 2231. TAN 3192, reduza a velocidade para 2509. 050, 3192. Webjet 5729, reduza a velocidade para 2509. Reduzindo para 250, Web 5729. Força aero 2, correção, Olimpo 00, curva esquerda, proa 265. Esquerda 265, Olimpo 00. Dentro do campo, reparte livrando o estudão no 028. 5627, decolou, passou 1200, na sua escuta. Trip 5627, suba para nível de voo no 90, saída Pouca. 90, Pouca, obrigado. Cinco ali, mantenho no zero. Ali, mantenho. Romeu Papatango avistado livrando, pro de buraquinho, chame controle 119 decimal 35, bom voo. Para o controle 1935, Romeu Papatágua. Zuno 55, informo aeronave no setor norte, 1000 pés, seguindo via litoral norte sem interferir, a linha decola da 10, vento 120 graus, cono 2 nós. A linha decola, o TAN 3135. Uma boa tarde, Tripe 52, patrão. Controle, o Mike Eco Vito, ponto de alta descida. Mike Eco Vito, desça para 500 pés, reporte no farol de Tapão. Estará farol de Tapão, Vitor. O 3192 tem uma restrição MARI abaixo de 140. Confirme o controle. A 3192 foi autorizado nível de voo 050. 050, 3192. Guardião 01. Gente, setor nordeste, então afasta quantas milhas? Gente, decola de imediato. Gente, vento 1-1-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0-0, reparte fora do solo. Lima Kilo Zulu, completo sinal, Sam Torrino, noite decimal meio. Noite bem, agrado, bom dia. Torre, boa tarde, Papatango, Papatango, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, reparte externo. Passará, Lima Kilo Zulu. Falta, falou, guardião. Olimpo 00, curva 40 espectral, curso do localizador, esquerda 155. Autorizado sinal LS, desce para 2000 pés, que nega 1-0-1-0, reporte estabilizado. Esquerda 155, descendo para 2000 pés, Douro Olimpo 00. Gol no 649, Sami Recife, ano 25 decimal 1, 133 decimal 25. São 35, bom gol. Espera 1-3-3-2-5, voo 1-6-4-9. Controle, boa tarde, são 3-1-5-5. São 3-1-5-5, contato radar, para o nível de voo 3-4-0, saída da EL. 3-4-0, poderia atuar direto da EL, 3-1-5-5. Autorizado da EL, são 3-1-5-5. Controle Salvador, boa tarde, gol no 075, 1-0-9-0, para prosseguir a descida, ciência da Quebec. Gol no 075, desce para nível de voo 080, autorizado chegada a Mari. 080, Mari. Passaria do 2231, reduzir velocidade para 2009. Reduzindo para 2009, 2231. Então, 3192, reduzir velocidade para 2009. 3192. WebJet 5729, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo para 200, Web 5729. Do Índio November Alpha, alinhado e pronto. Gente, mantém a posição alinhada do Índio November Alpha. Manter a posição Índio November Alpha. Nossa, escuta. Guardião 01 na escuta permanente. Escuta permanente, Guardião 01. Olimpo 00, complexo sinal, Sam Torrino, noite decimal meio. Satanás final, chama a torre, 1286, Olimpo 00. Controle, o Mike Covid passando por tua suta com capa vista. Sente Sam Torrino, noite decimal meio, Mike Covid. TAM 3196, reduza para velocidade de aproximação, tem um tráfego a 9 milhas, 1 hora, um P3. Tá bom, Vitor. Solo Salvador, boa tarde, o Azul 4118, poderia nos adiantar a saída prevista para Confins, por gentileza? Saída da EL, Azul 41 no noite. Desça para 2000 pés, Quina Gama 010, reduza a velocidade para 1809. Autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 180, 2000, COVID-10. 3192. A série 2231 vai atingir o 070. Passaredo 2231, preparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 355. Seu limite é a magnética 085 de Simbra. Esquerda, proa 355, 2231. Salvador, boa tarde, eu vou 935. Confirme. Gol 1925, ciente da Quebec. Gol 925, desce para limite de voo 080, autorizado de chegada bom. 080, bom, 925. Controle Salvador, confirma como recebe o Papatango, o Romeu Papatango. Webjet 5729. Preparação para sequenciamento, curva direita, proa 233. Seu limite é o curso do localizador. Direita, proa 233, limite é o curso do lote, web 5729. Web 5729, desça para 3000 pés, NH1010. Controle Salvador, o passarelo 2231, mantém o 070. 2231, desça para 4000 pés, altímetro 1010. 4000, Romeu Papatango, 1000 pés, prossiga. Paciente, não. Romeu Papatango vai manter 1000 pés no corredor forte, avançando por 20 milhas, chamada para o regresso. Paciente, na escuta permanente, Romeu Papatango. Controle, o Web 5729 mantém o 060. Desça para 3000 pés, altímetro 1010, Web 5729. Descendo para 3000 com 1010, Web 5729. 1-1-0, ventou no 3-0 graus com 1-1-1-1. Tempo 0-0, livre toque remetida na 1-0. Batendo Lima, Kilo Zulu, autorizado, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. Controle, é o Web 5729. Prossiga. Qual o nosso número na sequência, Baboso? O número 2, tá? O número 1 tá passando um turno agora. Ciente, tem gente. Poderia já curvar a esquerda aqui, senhor? Essa é uma navegação agora na proa de Duna, desça para 2000 pés, Web 5729. Na proa de Duna, descendo para 2000 pés, Web 5729. Passarela 2231, no direita, proa 070, nesta proa intercepta o lock, desça para 3000 pés, passarela 2231. Direita 070, essa proa interceptará o lote, o descendo para 3000, 2231. Jogou no 075 para prosseguir a descida. No 075, desça para 3000 pés, o altímetro no 010, desconsiderando a altitude de intacta. Livre essa 3000, ajustado no 075. Tá 3155, Champ Centro Recife, 1260, Alterna 288. No 55, Champ Centro Recife, 1260, Alterna 1288. 260, 288, obrigado. Corrigindo 3155, a frequência primária 1251. Então vamos lá, 1251 e 1288. Firmo. Obrigado, bom trabalho. Tranquilizou 192 estabilizada. Estabilizou, 3192. Completa LSX-Ray, chame torre, 18, decimal 6. 3192, pode. Olhe pro 00, tocou e arremeteu 58, chame controle.